Bom, eu sou o Carlos Galbino e tenho como convidados hoje Aurélio Reckert, Antônio Terceiro. e vamos lá. Está começando o Politicast. Assim, antes de falar do óbvio, do que tem acontecido com os celulares, é bom lembrar do que foi o Windows. Eu até estou falando dele no passado, porque eu acredito que realmente ele está descendo a ladeira para deixar de ser relevante em bem pouco tempo e deixar de existir, provavelmente também, em não muitos anos. Eu admiro o seu otimismo. Acho muito bonito. Eu vou ser sempre otimista. Eu acho que a gente não estava nem conversando se não pudesse ter um pouquinho desse otimismo. Tá, mas o Windows, eu não sei se vocês lembram, mas foi no final da década de 90 ou no início de 2000, descobriram que ele capturava algumas informações do usuário e enviava para domínios que tinham relação com a Microsoft. E não se sabia que informações eram essas que estavam sendo enviadas. E ele mandava sem interação nenhuma com o usuário. Não existia uma requisição, não, esse envio não era feito mediante uma ação do usuário que demandasse conexão com a rede. Ele simplesmente enviava informação. Aí, alguns anos depois, a Microsoft evoluiu esse programa espião, né? Fez uma nova versão dele, mas ela explicitou, escreveu no site que tinha essa funcionalidade, entre aspas, e também no site explicava como desabilitar esse programa espião se as pessoas assim achassem melhor. Muita gente acreditou que essa era uma boa ação da Microsoft, que ela estava trabalhando para melhorar a sua imagem agindo dessa forma, mas eu acho que Sérgio Amadeu e algumas outras pessoas tiveram uma visão mais realista sobre o que estava acontecendo. A Microsoft, ela não estava criando uma relação mais ética com o seu público consumidor fazendo isso. Ela, na verdade, estava educando o público, fazendo o público acreditar que ela tinha o direito de colocar aquele programa espião no computador das pessoas, enquanto as pessoas debatiam se era interessante remover ou não. O fato é, já estava lá e estavam acreditando que era tudo bem que isso acontecesse. Bom, o tempo passou bastante tempo, e aí esse ano deve fazer uns 2, 3 meses, mais ou menos, o Ministério Público processou a Microsoft por coletar dados não autorizados dos usuários de Windows. E eu acho que isso reforça o que eu falei agora há pouco, que a Microsoft está perdendo relevância, que o Windows está descendo a ladeira. Porque se o Ministério Público se preocupa com isso agora e está tomando atitude agora, ele podia ter tomado essa atitude há mais de 10 anos atrás. Não fez isso há mais de 10 anos atrás, por quê? Porque há mais de 10 anos atrás ela era uma gigante que esmagaria qualquer um que se opusesse a ela. Assim como ela até tentou botar Sérgio Amadeu na justiça por causa da afirmação que ele tinha feito. Ela não tem a mesma influência, ela não tem o mesmo peso e ela não pode manter a mesma relação com a sociedade que ela tinha alguns anos atrás, e por isso hoje o Ministério Público pode iniciar esse processo. E ele não tinha condições de fazer isso no passado. Ou até não tinha interesse, sei lá. Ele ainda é o principal sistema operacional sendo usado nos desktops hoje, mas lembre que os desktops já não são mais o principal dispositivo de comunicação da humanidade. Mais da metade da humanidade já usa o celular como principal dispositivo computacional, muito mais do que usa um desktop. E alguns nem mesmo usam desktop. A convergência digital está acontecendo nos smartphones. Verdade. E o Windows perdeu esse salto, né? A Google usando o Linux como base, a Apple criando o iOS, eles tomaram esse novo nicho. A Microsoft tentou entrar atrasada e despreparada nesse espaço. E acabou até desistindo, viu que não dava para ela e está se mantendo no desktop enquanto os desktops naufragam. Eventualmente, desktop vai ser a ferramenta dos técnicos de TI e, quem sabe, algumas posições administrativas que não possam usar celulares e tablets como dispositivo. E nesse ponto, o Windows deve efetivamente morrer. Eu acho que ele não vai continuar existindo se o mercado for esse. E esse futuro não está tão distante. Esse futuro já está gritando que vai chegar já faz um tempinho. Então, por isso, vamos, falar do Windows na perspectiva do passado e os celulares na perspectiva do agora. E do amanhã, não sei se tão distante também. Não sabemos como vai ser o futuro. Os celulares hoje são o grande problema para a nossa privacidade, porque cada jogo, cada app no celular, ou mesmo o app do Facebook, não está nem instalado no seu celular, está vinculado à sua conta no Facebook, é uma forma de extrair informação sua. Mas nem só isso. O seu cartão de crédito, o registro do CPF que você fez na farmácia para ganhar desconto, o registro do seu CPF que você colocou na notinha quando estava fazendo compras no supermercado, tudo isso é forma de extrair informação sua e microinformações. Cada um desses é capaz de pegar um detalhezinho aparentemente de menor importância, mas como eu disse antes, as empresas estão em redes, as grandes corporações principalmente, né, estão em rede e elas estão trocando essas informações e elas podem fazer um mapeamento de qualidade sobre os interesses e as formas de se influenciar um determinado bairro, uma determinada cidade ou até escolhas mais pessoais, influenciando diretamente as escolhas de uma pessoa em específico, se você puder pegar informação suficiente sobre ela e puder enviar outras informações suficientes para ela. E os celulares vão dar um ótimo espaço para isso. Já dão um ótimo espaço para isso, né? Não, e as pessoas tendem a ter uma assim, não dá muita importância para essas pequenas informações que passam, né? Mas isso aí é como se o perfil da gente de modo de vida, de consumo, de posicionamentos ideológicos, é como se fosse um quebra-cabeça, né, de várias peças, e cada vez que a gente passa informação dessa, a gente está dando uma pecinha, e eles têm algoritmos que podem deduzir outras peças, né, com base nas peças que já tem. Esse Exato. é o perigo. Em cada lugarzinho tem uma oportunidade de coletar um pouquinho de informação sobre você, né? A gente às vezes pensa, ah, mas eu não tenho nada para esconder, mas o ponto é esse aí que o Carlson falou, né? É um quebra-cabeça e a pessoa vai juntando várias coisinhas, e mesmo que para pessoas individuais não seja um problema, que se saiba o que você compra, quando você compra, o que você acha das coisas, quando você junta muita informação sobre muitas pessoas, isso pode ser usado para influenciar eleições, como certamente aconteceu nos Estados Unidos e como pode acontecer no Brasil esse ano, por exemplo. Sim, e tantas outras coisas, né? Com essas informações, essas empresas, elas sabem mais sobre você do que você mesmo. Assim, você pode até dizer, eu não sou de esquerda nem de direita, mas ele sabe que você é de direita e tudo bem porque a ignorância é sincera. Mas o fato de você ser ignorante sobre a sua posição política não quer dizer que ela não exista e não quer dizer que não vão te influenciar se aproveitando disso e te influenciar para o voto, mas também na sua escolha sobre como financiar sua casa, o que você vai comprar amanhã e se você deve apoiar ou não uma manifestação de professores por melhores condições de trabalho, né? Isso eles podem fazer já hoje. Imagina o que eles poderão fazer num amanhã não tão distante. Se eles têm informação suficiente para influenciar as pessoas e se a vida das pessoas já está tão exposta e o grande público já perdeu o pudor da exposição de sua vida e de seus dados pessoais, então eles podem começar a dizer qual é a melhor forma de viver. Então todo mundo hoje deve ter uma camiseta laranja, porque se você não usa camiseta laranja, você não é um bom consumidor, você não está ajudando a evolução do seu país, ao crescimento da economia, você é basicamente uma persona não grata. E quem te visse na rua vestindo uma camiseta de outra cor deveria até partir para agressão. E não acho estranho se isso começar a se tornar mais perceptível num futuro não muito distante. É possível começar a fazer isso porque é possível influenciar, por exemplo, o humor da pessoa durante o dia, como o Facebook já fez. É possível influenciar se as pessoas vão comparecer ou não à eleição, estimular em qual voto elas vão dar, isso é realmente difícil. O pessoal que estuda eleições diz que isso é realmente muito difícil, mas desengajar o eleitor do seu oponente, isso já é bem mais fácil. E aparentemente esse foi o grande trunfo da eleição nos Estados Unidos. Os eleitores da Hillary não estavam tão interessados em ir votar por ela como os eleitores do. Do Trump. E mesmo a gente escolhe, às vezes, cada fornecer mais e mais informação, né? Então, dois exemplos aí, o lance do CPF na nota, né? Todos os governos estaduais estão fazendo essa história agora, CPF na nota, você vai comprar um negócio, CPF na nota e tal. No início, quando isso começou, eu falava para a pessoa, você acha que o governo sabe pouco sobre a minha vida? Aí a pessoa dava uma risadinha assim, e hoje em dia eu só digo não precisa e tudo mais. Mas aí a gente vai e paga com cartão, porque andar com cash no Brasil não é a melhor coisa a se fazer. E quer dizer, você está cercado de todos os lados, né? Pagando com cartão você acaba perdendo a anonimização quase da mesma forma, é só um tiquinho mais difícil, mas perde também. E o detalhe é que o CPF na nota não provê informação só para o Estado. Já é questionável prover para o Estado, mas em teoria estamos numa democracia e em teoria nós poderíamos influenciar sobre de que forma isso seria usado. Mas essa informação está sendo dada inicialmente é para o supermercado, é para a padaria, é para o empreendimento que está ali. E assim, quando um supermercado é grande o suficiente, ele já pode usar essa informação de forma direta num Big Data e decidir como levar à frente seu empreendimento influenciando pessoas. Mas se for uma coleção de empreendimentos pequenos, já existem prestadores de serviço que coletam essa informação de inúmeros pequenos empreendimentos e ajuda a dar uma orientação coletiva que, na verdade, isso é só o porquê que é vendido o serviço para eles. Na verdade, isso daí serve de informação para interesses ainda maiores. E hoje em dia, né, o capitalismo é no catálogo de empresas, né? As grandes corporações são centopeias, tem várias empresas pequenas. Então, quando a gente passa informação para uma dessas empresas, isso cruza com informações que a gente já passou antes para outra dessas empresas, que às vezes parece não ter nada a ver em ramo de atividade uma com a outra, mas por trás tem o mesmo dono, né? Isso aumenta ainda mais a qualidade das informações que se pode extrair desses dados. Sobre essa ideia de que a gente vai ser escravizado por ter que se tornar um personagem que é promovido pelas influências digitais, dê uma olhada num episódio da última temporada de Black Mirror. Tem um episódio sobre a pessoa tentar criar um personagem para ter uma boa pontuação, um bom status social. E em Orville também, um outro seriado de ficção científica, onde eles visitam um planeta que é idêntico à Terra do século XX, ou século XXI, desculpe, só para fazer uma crítica a essa possibilidade também, e faz uma interpretação sobre um caso muito parecido com o de Black Mirror, só que com alguns detalhes interpretativos diferentes. E das duas formas, o cidadão é um escravo da expectativa que se faz sobre ele e do excesso de informação que ele provê para as redes digitais. Principalmente as redes sociais digitais, mas não só elas. Assim, a gente já viu a grande maioria, ela vai seguir o padrão, vai seguir o que está sendo ditado como o correto e mais adequado, e um pequeno grupo. Pessoas desconexas, elas vão lutar para nadar contra a correnteza e vão tentar se anonimizar. Isso seria a solução? O que que vocês pensam sobre isso? Acho que talvez isso seja necessário, né? Por exemplo, um exemplo assim, em várias cidades para você andar em transporte público, você precisa ter um cartão, e quase sempre esse cartão precisa estar ligado ao seu CPF, né? Você precisa se identificar para comprar o cartão e tal. Então, a sua movimentação dentro da cidade fica registrada em algum E lugar. fora casos de instalar biometria, né? Para garantir que é você mesmo que está usando o cartão. Sim, aí o bicho pega. Mas se não for tão grave assim, o que muitas pessoas falam em fazer e é fácil de fazer é trocar os cartões, né? Eu compro o meu, você compra o seu, a gente troca. Então a gente está sabotando aí o sistema de vigilância. Sim, enquanto não usar biometria, realmente essa é uma possibilidade. Mas e quanto ao seu celular? Troca o celular? Acho que não ajudaria muito. No podcast de terceiro tem um episódio sobre software livre no celular, né, terceiro? Fala aí um pouco sobre isso. Existem vários movimentos hoje em dia, né, na internet de conseguir rodar software livre nos celulares, né? A gente ouve falar que o Android é livre, mas na verdade ninguém roda o Android puramente, né? Então, quando você compra um celular aí da Samsung, da Motorola da vida, eles têm uma versão do Android que tem quase tudo que tem no Android livre, que assim, esse Android livre na verdade só desenvolvedores conseguem usar, na maioria dos casos. E aí, quando você compra um celular de um fabricante, ele vem com o Android mais um bocado de porcariazinha proprietária. Além disso, o Android ele é feito para ser difícil de ser modificado de propósito. Então, existem várias iniciativas aí para rodar software livre no celular. O episódio do Papo Livre que a gente fala sobre isso, que é o Papo Livre número 8, sobre GNU Linux em dispositivos móveis, que a gente discute todas essas questões aí relacionadas aos problemas com Android e projetos de alternativas e tal. Eu acho que o problema é que a gente tem um custo enorme nas estratégias de anonimização, na maioria dos casos, e quanto maior a possibilidade de extração de informação, mais complexo é se anonimizar dentro daquele mesmo espaço. Tipo, você vai entrar numa rede social, é o grande espaço de extração de informação sua. Como é que você vai se manter anônimo ali? Você ou não vai se relacionar com as pessoas, e aí não tem nem porquê você ter entrado ali, ou então você vai se relacionar com as pessoas que vão acabar quebrando o seu anonimato, e você vai ser descoberto pela rede. Por exemplo, hoje, você não precisa publicar foto nenhuma sua, e o Facebook sabe qual é a sua cara, porque seus amigos postaram fotos com a sua cara. E aí ele já sabe quem é você. E ainda foram lá, marcaram na imagem, disseram: esse aqui é Aurélio. Fizeram a Exato. contribuição, né? Muito bondosa de marcar. E isso é só um detalhe dentre vários outros. Sabem onde você esteve porque seus amigos disseram onde você esteve. Sabem, onde é que você estudou. Então, a sua formação por causa disso, né? E etc, etc. Não adianta você tentar falsificar seu nome, não adianta tentar não publicar fotos. Você não estará anonimizado numa rede social se você interage com pessoas do seu ciclo, do seu círculo social. E aí é o paradoxo, né? Ou você vai procurar pessoas que não são do seu círculo social, que aí você vai criar um outro círculo social, ou vai utilizar como extensão do seu círculo social, que é o mais comum, mas com esse efeito colateral. O que no fim das contas pode ser problema igual. A solução para isso aí é ter plataformas que sejam projetadas para privacidade, né? Enquanto a gente estiver usando plataformas que são projetadas para coletar dados, vender propaganda, não tem para onde correr. Exato, ou seja, a solução é criar uma nova infraestrutura. Na verdade, ela já existe, só não é popular, né? Pois é, então não é a solução, né? A solução é a conscientização das pessoas sobre isso para que elas migrem para uma estrutura desse tipo. Exato. E no celular também, como o terceiro colocou, existe um grande custo em remover o software que poderia te espionar, né? Instalando a versão mais pura e mais livre do Android. Mas mesmo assim ainda tem outros detalhes, né? Tem os drivers, que não vamos entrar nos detalhes técnicos, mas o seu celular não vai nem funcionar, o celular comum não vai nem funcionar sem determinadas pecinhas de software que a gente também não sabe como funciona, porque a gente implementou para alguns dispositivos e não para todos, então a gente não sabe de tudo. E aí fica ainda mais difícil da pessoa ter o seu celular totalmente compatível com a sua necessidade de proteger as suas informações. E hoje em dia você, assim, no ano que vem provavelmente vai ser lançado um celular que teoricamente é 100% compatível com privacidade e tal, mas aí já é um aparelho caro, né, high-end, e os aparelhos normaisinhos, a gente ainda tá um pouco longe de ter acesso a isso, né, de ter acesso a aparelhos que não tenham componentes secretos que podem eventualmente estar tá fornecendo informações sobre você para quem quer que seja. E esse celular vai ser sobre a premissa de segurança por obscuridade ou vai ser aberto? Isso é um projeto de uma empresa americana chamada Purism, que chama Librem 5, que é um celular que vai rodar aqui no Linux, e ele é projetado para a sua privacidade, né? Então tem vários detalhes técnicos que não vale a pena a gente dizer aqui, mas, por exemplo, Interessante. ele vai ter uma forma de desligar o Wi-Fi e a câmera em hardware. Então você vai virar uma chavinha e ele vai cortar a energia da câmera, por exemplo. Então você tem certeza absoluta que, independente do software que está rodando ali, aquela câmera não está te filmando as coisas que você está interagindo, por exemplo. E o microfone também, você vai poder cortar o microfone em hardware, ou seja, ele vai, na prática, desligar o interruptor, e não tem, não chega energia no microfone, então você tem certeza que o celular não está te gravando, por exemplo. Interessante. Aurélio falou da história do Windows, né? E como ele foi, como aquela mudança de pedir autorização para o usuário, entre aspas, né? Pedir entre aspas, porque na verdade ele, por padrão, ia coletar informações, né? Só se o usuário não quisesse isso, que tinha que mudar a configuração, né? Ele não pediu permissão, ele disse como poderia ser desligado. Isso, mas essa interpretação de que será uma forma de ir moldando, né, o comportamento, fazendo as pessoas aceitarem mais essa prática, é interessante, assim, parece fazer sentido quando a gente vê que como estão as pessoas hoje, né, que elas gradualmente foram se abrindo mais para as tecnologias digitais, né, para expor sua vida. No começo não era tanto assim, mas a gente já tem geração hoje, assim, onde é a coisa mais normal do mundo você botar fotos, botar vídeos, falar à vontade, falar onde está, assim, expor o máximo da sua vida, né? Sim, vou reforçar o seu argumento lendo um trecho de uma conversa de Mark Zuckerberg com um amigo. Então ele, já no finzinho da conversa, coloca: então, se você precisar de alguma informação sobre qualquer pessoa de Harvard, simplesmente me peça. Eu tenho mais ou menos 4 mil e-mails, fotos, endereços e cartão de seguridade. Aí o amigo: o quê? Como é que você fez para conseguir isso? E ele diz: as pessoas simplesmente me mandaram, eu nem sei por quê, eles acreditam em mim. Malditos otários. Então é dessa forma que Zuckerberg pensa das pessoas, mas é óbvio que ele não está sozinho nisso, né? É assim que pensam as pessoas que estão em espaço de tomada de decisão, nas grandes empresas, principalmente nas empresas de tecnologia, que fazem software fechado, exatamente porque elas querem fazer o que o público não espera que seja feito. E, bom, depois de outros fatos, a Microsoft não foi a única coisa que surgiu educando as pessoas a aceitarem serem espionadas, né? Mas depois de tantos outros fatos, acaba com as pessoas enviando informação gratuitamente e não requisitada para uma rede social que estava no seu início, que esse caso aí de Zuckerberg é sobre o início do Facebook. Isso também acontece, às vezes, até com a gente, né? A gente organiza eventos de software livre, ou pessoas que organizam eventos sociais, aí, políticos, de movimentos militantes e tal, que você vai fazer um formulário de inscrição, aí você pede CPF, telefone das pessoas, e a gente precisa sempre estar lembrando as pessoas que isso não é necessário, né? Você não precisa do CPF, do telefone das pessoas. Você quer fazer um evento precisa de inscrição por algum motivo? Ok. Peça o nome e o e-mail no máximo, não precisa de tantas informações sobre as pessoas que vão participar do seu evento, né? Perfeito. Sim, a automação cria vários riscos para a gente, né? A gente costuma a enxergar só os benefícios. Eu adoro automação. Assim, eu sempre tenho que falar que quando a gente conversa sobre essas coisas, a gente está expondo os problemas só para acordar para o fato de que esses problemas existem e a gente precisa se preocupar com eles. Mas a gente não precisa ser contra as possibilidades que se abrem com essas tecnologias. Eu adoro bots e eu até implemento bots, mas bots podem ser usados com fins bastante negativos. Eles podem ser fontes de coleta de dados ou influência de público. Mas vocês já ouviram falar de ciborgues dentro de redes digitais? Ciborgues no ciberespaço? É um conceito relativamente novo. Eu não tinha ouvido falar até bem pouco tempo e faz todo sentido. É porque, assim, bots já são usados para influenciar o público há bastante tempo. E, assim, eles se tornaram relativamente comuns com a explosão do Twitter, mas eles já existiam nas redes de IRC. Eles só não eram usados para os interesses de grandes corporações, porque só nós, o pessoal muito nerd de TI, que usava IRC. Mas com o Twitter, bots puderam começar a influenciar um número bastante relevante de pessoas e no mundo inteiro, com formações diferentes, com interesses diferentes. Só que, assim, apesar deles terem bastante sucesso e aí terem crescido de relevância por causa disso, é relativamente fácil descobrir que um bot não é um ser humano com uma conversa bem curta. E por conta disso, inclusive, hoje existem bots que identificam bots. Vocês devem já ver várias matérias por aí, se procurar no Google, grupos de pesquisa mostrando o número de bots que são usados para campanhas eleitorais, e eles foram identificados também por outros bots, softwares para analisar relações dentro da rede. Os ciborgues, que é o que eu queria falar, eles são bots mais apoiados por interação humana, ou interação humana com algumas ações automatizadas por bots. Como é muito fácil identificar um bot hoje em dia, né? Eles não são inteligentes o suficiente para aparecerem humanos por bastante tempo. Então existem empresas que têm salas cheias de gente que só ficam interagindo em chat de WhatsApp e Facebook o dia inteiro, e até mudando o chip do celular para poder mudar de identidade no WhatsApp. E de vez em quando, uma outra interação, ou com mais frequência, dependendo da demanda, é feita de forma automática. E aí tem um ser humano dando personalidade para uma entidade dentro das redes e bots automatizando o envio de mensagens que promovem um determinado candidato, que tentam limpar a imagem de uma determinada essa marca de, desculpe, uma determinada empresa, entende? E por aí vai. Eu acho interessante o termo, né? A forma como foi batizado nesse ciborgue. Que ciborgue no mundo físico é justamente a fusão, né? São pessoas orgânicas que têm partes robóticas. Perfeito, é a ideia. Aí eles pegaram esse conceito para o mundo virtual, que não é a expressão mais adequada, como a gente já disse no começo. E, bom, dentro da automação, a gente pode lembrar de um milhão de coisas, mas eu acho que tem uma que é muito importante, que é a instrução programada. Ela está crescendo bastante e eu acho, inclusive, que é uma ferramenta muito importante para melhorar a qualidade da educação no nosso país e em outros países emergentes, porque a gente, bom, a gente simplesmente não tem gente qualificada para todos os cargos, né? E todos os lugares. Então, a instrução programada realmente pode ajudar, porque com um app num celular que na periferia da periferia as pessoas já têm acesso, ou um site qualquer, porque também a inclusão digital aos trancos e barrancos chegou bastante longe aqui no Brasil. Então, através dos meios digitais, a gente pode ajudar a educar muita gente. Mas, da mesma forma, a instrução programada pode ser mais uma forma de controle. Se você puder educar as pessoas para acreditar que certas coisas só devem funcionar de uma determinada forma, tipo investimentos públicos, limitação sobre onde o governo pode interagir ou não, ou então pessoas mais ou menos qualificadas dentro de uma área do conhecimento. Numa cidade você reforça bastante o aprendizado em exatas, principalmente em matemática, e enfraquece em história, para o que obviamente vai reduzir criticidade das pessoas. Em outra cidade, você influencia mais um outro tipo de reforço educacional, ou realmente enfraquece para você ter pessoas que no final serão uma mão de obra mais barata. É perfeitamente possível fazer isso através do software, porque é perfeitamente possível hoje você selecionar a forma como você vai ensinar para influenciar grandes massas a serem de uma determinada forma ou outra. Você não pode dizer que uma determinada forma de ensinar com certeza faz uma pessoa de um determinado jeito, mas uma determinada forma de ensinar dentro de uma grande massa de estudantes vai levar a uma maior frequência de um determinado resultado. Isso sim dá para se afirmar, e isso pode acontecer através da instrução programada. E aí, voltando à questão do software livre, se você não tem acesso ao código fonte que faz a instrução, que promove o ensino de milhares de estudantes, você não pode ter certeza de que isso está sendo feito para o melhor interesse desses estudantes. Sim, faltou definir o que é, né? Instrução programada, exatamente. Instrução programada é a educação feita através de softwares que vão lhe estimular a ir atrás de determinado conteúdo, ou vão lhe apresentar determinado conteúdo, vão te ajudar a definir prioridade, e vão também dizer se você realmente assimilou da forma que o software acredita que você deve assimilar aquele conteúdo ou não. Em resumo, é um robô professor. Estamos um pouco longe disso, de poder falar exatamente dessa forma, mas estamos caminhando para isso. E a instrução programada já é usada com bastante sucesso. Inclusive, existem sites que são basicamente cursinho para pessoas de baixa renda que funcionam muito bem. Pois é. O problema é quem está no controle, né, deles. Pode fazer esses usos. Esse é o ponto. É, um problema é não ter transparência sobre como a coisa é feita, né? Sim, sempre precisa ter alguém no controle, sempre precisa ter alguém tendo a iniciativa de fazer a coisa acontecer. Mas por mais que a gente confie nessa pessoa, ou nessa empresa, ou nessa organização hoje, ela está sempre sujeita a ser tomada de assalto, né? Seja por aquisições, por compras e tal. Então, a falta de transparência, por mais que você confie, é um problema, né? Existe um ditado, né? Não basta que a rainha seja honesta, ela tem que parecer honesta também, né? Nesse caso é o contrário. Não basta parecer honesta, também tem que ser honesta, a gente tem que poder verificar que é honesto. Ou como a Dilma disse em debate na outra eleição, né, que as pessoas, a gente não pode esperar que as pessoas não sejam corruptas, né? O Estado, a estrutura tem que ser protegida para isso, né? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, independente de quem está lá, né? Exato. E é nisso que entra a transparência, né? Por um acaso ela também dificultou algumas ações de transparência, mas deixa para lá. Era debate, né? Nem sempre eles são muito honestos nesses momentos. Pois é. Quem dá mais? Uma outra questão sobre a automação é aquela óbvia automação do trabalho, né? A gente deu um ponto sobre a instrução programada, que é uma forma bastante limitada de automação do trabalho, porque não dá para chamar isso de professor ainda, mas a gente tem há muito, muito tempo a automação dentro da indústria. E cada vez novos postos de trabalho podem ser substituídos ou parcialmente substituídos por máquinas. A gente não pode ser contra isso, como os ludistas foram na primeira revolução, porque simplesmente não faz sentido. Assim, se é possível fazer algo, esse algo será feito. Então a gente tem que pensar em de que melhor forma isso pode ser feito, ou é possível regular? Como é que nós vamos regular isso? E aí, bom, com o crescimento da automação dentro da indústria e até em algumas ações dentro de pequenas organizações que a gente nem pensa quando está falando de automação dentro da indústria, a gente já está começando a perceber queda do número de postos de trabalho por conta da automação. E aí, que interessante, há bem pouco tempo o Banco Mundial propôs reduzir as regulações que protegem os trabalhadores para os trabalhadores não perderem o trabalho. Que interessante, né? Como se a vida dos trabalhadores estivesse bem tranquila para perder ainda mais algumas das proteções trabalhistas. E aí, uma matéria aqui, o título da matéria é Banco Mundial propõe baixar salários mínimos para enfrentar robôs. Foi uma das propostas, porque ele falou de forma bem ampla mesmo, diminuir regulações, né? O salário mínimo é um tipo de regulação. E eles argumentam que, como os robôs reduzem os custos, é mais barato produzir um carro com robôs do que com seres humanos, então uma boa solução seria baixar o salário dos humanos para então os humanos poderem competir com o robô. Olha que maravilha, que estratégia. Isso é genial, né? Porque o Né? trabalhador está ganhando muito, né? A gente precisa baixar um pouquinho para deixar de ser mal acostumado. Não, isso é genial porque a tecnologia, de modo geral, a partir do momento que passa a ser desenvolvida em massa, ela tende a se tornar mais eficiente, né, nas gerações futuras e mais barata. Aí qual vai ser o próximo passo? O Banco Mundial propõe a volta da escravidão para enfrentar robôs? Pois é, né? Se você trabalhar por comida, pelo menos você está comendo. O aumento da automação vai criar um problema sério, né? Hoje a gente já tem a perspectiva muito real de carros autônomos, né? Então, massa aí de motoristas. Acho que no Brasil isso vai demorar um pouco mais de chegar, mas nos Estados Unidos e Europa isso aí vai chegar tipo em 10, 20 anos no máximo. E você vai ter hordas de pessoas desempregadas, né? Trabalhos de repetitivos que não exigem grande criatividade vão ser automatizados todos. E a gente vai precisar de uma alternativa, né? Tem bastante gente que discute o lance da renda básica universal, né? Você simplesmente assumir que a automação está criando riqueza suficiente e você vai distribuir essa riqueza e garantir o mínimo para as pessoas sobreviverem, né? A gente vai ter que também, culturalmente, se libertar da noção de que você precisa trabalhar para ser uma pessoa de valor, né? Para valer alguma coisa, né? Você vai poder... Vai poder ter o direito de não trabalhar para sobreviver. Então, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que cresce numa família que tem recurso, que não precisa trabalhar enquanto estuda, por exemplo, ela tem a oportunidade de se desenvolver, de escolher uma coisa que ela tem paixão e trabalhar naquilo, seja uma questão, seja uma área de arte, ou seja esporte, ou seja militância política ou um trabalho social. E quando você tiver essa renda mínima universal aí para as pessoas em geral, talvez você possa ter esse tipo de coisa também, né? Para além das pessoas que nascem em berço de ouro. Eu acho que seria a solução para muitos problemas, né? Inclusive para chegar mais perto da tal da meritocracia que o pessoal por aí gosta muito de falar e não existe praticamente nenhum pingo disso, né? No Meritocracia país. no dos outros é refresco, né? Pois é. Então, Aí se eu. chegaria mais perto disso, né? Só que eu fico pensando se os acumuladores de capital não, vão deixar isso acontecer assim tão simples, né? Tão fácil. Então, se eu não me engano, Bolsonaro colocou no plano de governo dele renda básica universal. Deu uma olhada aí que. Sério? Eita o mesmo porra! Bolsonaro que Essa é falou uma que das grandes os soluções. trabalhadores têm que escolher se vão querer ter direitos ou ter emprego. Ele é contraditório para caralho, mas ele também é ignorante ao ponto de não saber que isso estava no próprio plano de Plano. governo, tanto que ele sacaneou quando anunciaram. que ele expandiu a Bolsa Família. No plano de governo dele diz. É, talvez a gente não tenha escolha, né? As elites e tal, elas não têm escolha a não ser implementar isso, de outra forma vai ter um colapso social e o bicho vai pegar, né? Sim. É, pode ser. Ou vai acontecer como foi o nome do. Ah, não vou lembrar o nome do filme agora. Mas a elite vivia numa estação orbital e quem vivia aqui na Terra estava no lixão. Wally? Era aquela série da Netflix que tem o. Como é? Não. Não é um filme mesmo. Ah, é? Na verdade, isso é um conceito É recorrente, né? A série verdade, verdade. 3% é um lance meio assim. O do Netflix é recente. Como era o nome? Os 100? Era com aquele cara. Não, não é o Os 100 é 100. uma É merda. uma série. É, com aquele cara que fez o Narcos. Narcos não, não é o cara que fez o Narcos, não. É uma série que você consegue transferir a sua mente para corpos diferentes, não sei o quê. Eu Ah, esqueci o nome da sim, série. cara. É carbono alterado, né? É Altered Carbon, é isso aí. Massa. É, e tem uns conceitos bem bacanas essa série aí. Pra quem não assistiu, é uma boa recomendação, né? É boa sim. Pronto, sinto-me recomendado. A conversa continua no próximo episódio do Politicast. Quem dá mais?